pode ser o fim. Deixe-me entrar, beleza pura. Aonde está? Qual é o meu lugar? Oh, linda. Se não pode ser o fim, deixe-me entrar, beleza pura. Aonde está? Qual é o meu lugar? Se levantar a bandeira, não tô de brincadeira. Deixe-me entrar, deixe-me entrar. Deixe-me entrar, beleza pura. Aonde está? Qual é o meu lugar? Se levantar a bandeira, não tô de brincadeira. Eu vou pra cima sem me preocupar. Se levantar a bandeira, não tô de brincadeira. Eu vou pra cima sem me preocupar. Se levantar.